consideram louco. Dá ferro pro ferreiro, já tô até babando pra me levar a sério. Eu rasgo até dinheiro, então vai vendo. É Deus, a cura pro veneno. No fundo de uma agulha eu creio, passo um camelo, mas não passa incrédulo. Né, não, cadê o meu cavalo? Roubaram meu cavalo, vixe, virou fumaça. Tem alguém na atmosfera, a pedra vem demais porque é de 5. Responde pra mim. Ou é de 5 porque vem demais. Eu quero ver os irmãos na paz, numa boa, valorizando a família, longe da quadrilha, porque o crime não é bom. O crime não compensa. O crime não é o creme que se passa no cabelo. É parceiro, raiz do mal da humanidade, eu vou dizer, é o dinheiro. Hipnotiza, separa, quebra e mata. Sei bem o que é de Deus, eu sei. E o que é de César, não me vê, não me viu. Não vou passar milhão, eu vou ligar pros irmãos, qual é a solução? Eu sou Napoleão, estrategista. Napoleão, Napoleão, Napoleão, eu sou Napoleão, estrategista. Napoleão, lobo. Napoleão, lobo. Napoleão. Chega a noite, giroflex, vejo de longe, não de longe, não tem flagrante, mas Deus alivia de eu cair na mão dos homens. É dor, angústia, tribulação, misturar de rancor com traição. Os irmãos se ligam, independente do calibre da arma, arma mata. Eu quero minha cota, saúde, fica forte e firme. Longe da mira dos homens, jogar um futebol, curtir o pôr do sol, aumentar o som e ouvir James Brown. Que é ruim, tô de mal. Fiz uma aliança com o bem que não fez pose. Foi, mas voltará tipo ponto boomerang. Ladrão, a prostituta salvou, um dia chorou. O seu amigo morreu, morreu. Quem tem fama, tem fama. Quem tem poder é só Deus. Vixe, deu dó de Nabucodonosor. Quis a glória do Criador, foi comer meu capim. Cavalo, quem é? Cavalo. É Deus. Assim tá bom, tá bom. Aperte bom o botão. Conte até três, depois ouço o som. Em português? 1, 2, 3. Eu sou Napoleão, estrategista. Napoleão, louco. Napoleão, louco. Napoleão. Eu sou Napoleão, estrategista. Napoleão, louco. Napoleão, louco. Napoleão. Os inimigos estão por toda parte. Você tá vendo ele? O meu cavalo verde? Eu tô com medo da Napoleão. Os principados e potestades. Isso tem que ser repreendido. Os inimigos espirituais dos lugares celestiais. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Põe a mão esquerda pro alto. Ele não acredita em mim. A mão esquerda pro alto. Põe a mão direita pro alto. A mão direita pro alto. Aí fala assim. Ele está me observando. Fala agora. Assim. O Napoleão fala assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai, diabo. Sai, sai, sai, diabo. Vaza. Linha. Tem lugar aqui pra você não. Vaza. Não tem lugar aqui pra você não. Eu sou Napoleão. Eu não sou maluco. Tá tudo bem? Tudo bem com você. Você tá ouvindo o som? Foi legal. Em alto e bom som. É isso aí. É isso, né? Passeio com calma, Silver, calma.